Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. No livro de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 25. Com esse texto da palavra de Deus, eu quero cumprimentar a todos os amados ouvintes, desejando um bom dia a todos e que a paz do Senhor Jesus, ela inunde os vossos corações. Nesta manhã nós estamos aqui para mais uma programação e nessa oportunidade, a convite nosso, o presbítero Juliano, ele que é um dos líderes da Mocidade da Matriz, e nós queremos que ele deixe aqui a sua palavra de saudação e um convite à liderança da Mocidade para esse evento que está chegando, seminário, e nós queremos também abrir essa oportunidade para que ele convide a juventude, porque é importante que a Mocidade esteja presente no seminário de música, de adoração e de louvor ao nosso Deus. Eu desejo também nesta manhã dar um bom dia a todos os ouvintes, cumprimentando-os na paz do Senhor Jesus, e também desejo convidar a todos os jovens para que estejam presentes neste seminário de louvor que teremos aqui na Assembleia de Deus no Templo Sede. Meu convite é a você, jovem, que tem o desejo de louvar ao Senhor, seja no vocal, seja com instrumentos, que venha fazer este seminário, que por certo Deus estará abençoando a você e a obra do Senhor. Continuando aqui, Juliano, gostaria de que você nos trouxesse a palavra a respeito do culto da juventude e a oportunidade que eles estão tendo de estarem conosco nas nossas reuniões. Pastor Geraldino, Deus tem nos abençoado nos cultos dos jovens. Deus tem derramado da sua graça e a bênção do Senhor tem alcançado a vida de muitos jovens. Mas o meu convite não é somente para aqueles que estão vindo, é para você, moço, moça, que quem sabe me ouve nesta manhã e que está numa vida de desespero, que acha que para a sua vida não tem saída. É mentira do nosso adversário. Eu lhe faço um convite a você participar do culto dos jovens. Todos os sábados, a partir das 19h30, no Templo Central aqui, você pode estar juntamente conosco aqui no Templo Central. E eu tenho por certo que Jesus Cristo há de derramar uma bênção sobre a tua vida, porque Ele te ama. Aí está a palavra do irmão Juliano, ele que juntamente com o evangelista Valdecir e esses líderes que estão trabalhando, estão sendo abençoados por Deus no trabalho com a juventude. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Amados ouvintes, eu quero narrar um fato que uma pessoa que trabalhava numa clínica como enfermeira, ela descreve a respeito de um homem de idade, maduro, que foi àquela clínica onde essa moça trabalhava para fazer um curativo na sua mão que estava ferida. Estava apressado aquele senhor idoso, dizendo-se atrasado para um compromisso, e enquanto, disse a moça, eu tratava da ferida, perguntei-lhe sobre qual o motivo da sua pressa. Ele me disse que precisava ir a um asilo de anciões, de anciãos, para, como sempre, todas as manhãs, tomar o café da manhã com sua mulher que estava internada naquela casa de amparo. Narrando a história, aquela senhora disse que aquele senhor havia dito a ela disse-me que ela já estava há algum tempo naquele lugar, porque tinha mal de Alzheimer e estava num quadro bastante avançado. Enquanto acabava de fazer o curativo, aquela enfermeira perguntou perguntou-lhe se aquela senhora que estava no asilo, sua esposa, não se alarmaria pelo fato de ele estar chegando mais tarde um pouquinho. Aí aquele homem maduro, ancião, disse com voz embargada: não, ela já não sabem quem eu sou. Faz quase 5 anos que ela não me reconhece. Aí a enfermeira levou um susto. Estranhando, ela perguntou a ele: mas se ela já não sabe quem o senhor é, por que essa necessidade de estar com ela todas as manhãs? Aí então aquele homem sorriu, deu uma palmadinha na mão da enfermeira e disse: é, minha filha, ela não sabe quem eu sou, mas eu, contudo, sei muito bem quem ela é. Naquele momento, as lágrimas rolaram na face daquela moça, enquanto aquele homem saía pelo corredor. Disse ela: eu pensei, essa é a classe de amor que eu quero para a minha vida. Amado ouvinte, querido irmão, quem sabe nesta manhã, mais uma vez, a voz desse pastor, ela chega até você, que está lutando com pessoas enfermas, não sei se com mal de Alzheimer ou de outra qualquer tipo de enfermidade, mas eu quero te fazer um pedido: não te canse de fazer o bem. O verdadeiro amor não se reduz ao físico, nem ao romantismo. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo que o outro é, do que ele foi, do que ele será e do que já não é. Deus, o grande Deus dos céus, abençoe você que me ouve nesta manhã. A minha fé não é como as ondas do mar. Eu creio em Deus e sei que Ele fará, porque meu Deus é Deus de provisão. A porta que está fechada, Ele abrirá. Ele acalma tempestade, Ele rasga o mar. Nem muralhas, nem gigantes podem te deter, porque o Deus do impossível está. Quero nesse momento orar com você. Nosso Deus e nosso Pai, a história que nós ouvimos nessa manhã, talvez, Senhor Deus, encontre guarida em muitos corações. Talvez era o que um homem ou uma mulher estava precisando ouvir nesta hora, para não desistir do seu casamento, da sua luta, da responsabilidade que um dia foi feito no altar, diante do grande Deus dos céus, até que a morte nos separe. Nós cremos que essa recomendação que nós acabamos de fazer leitura bíblica, que o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, realmente seja, Senhor, despertado nesta manhã, no meio dos milhares de ouvintes, aqueles que nos ouvem, seja ele jovem, o ancião com quem a palavra nesta manhã foi direcionada, que eles possam viver essa velhice se amando e também cuidando um do outro, porque nós sabemos, ó Pai, que Tu tens prazer em ver a família, ela como uma instituição sagrada, divina, conservada, mantida, unida para o grande dia do arrebatamento da igreja. Nós cremos nisso e nós falamos a respeito disso. Fica com os irmãos, abençoando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre. Amém e amém.